Mateus tá escrito e ele foi ao monte, sentou-se lá. E mais uma vez ele não pôde ficar só. O povo precisava, corria pra ele, Jesus tinha dó. O povo clamava, Jesus orava. O fogo caía, caía, caía, era grande o poder. Jesus levava a mão nos olhos do cego e o cego enxergava. O coxo andava, o surdo ouvia. O mundo falava, paralítico corria de contentamento. É nesse momento que o fogo caía. Grande avivamento, era grande o avivamento. Deus mandava fogo nos torrões da Galileia. E hoje aqui, este fogo também vai cair. Bota fé em ação, manda fogo, Senhor, todos vamos pedir. Manda, manda, manda fogo, Senhor. Fogo pra queimar pecado, fogo pra queimar a tribulação de quem vive atribulado. Fogo pra queimar frieza, derrota e tristeza, quero ver queimar. Manda fogo, Senhor, manda fogo, porque o seu povo não pode esfriar. Jesus, lá na Galileia, em Mateus está escrito que ele foi ao monte e sentou-se lá. E mais uma vez ele não pôde ficar só. O povo precisava, corria pra ele, Jesus tinha dó. E o povo clamava, Jesus orava. O fogo caía, caía, caía, era grande o poder. Jesus levava a mão nos olhos do cego e o cego enxergava. O coxo andava, o surdo ouvia. O mundo falava, o paralítico corria de contentamento. É nesse momento o fogo caía. Grande avivamento, era grande o avivamento. Deus mandava fogo nos torrões da Galileia. E hoje aqui, esse fogo também vai cair. Bota fé em ação, manda fogo, Senhor, todos vamos pedir. Manda, manda, manda fogo, Senhor. Fogo pra queimar pecado, fogo pra queimar a tribulação de quem vive atribulado. Fogo pra queimar frieza, derrota e tristeza, quero ver queimar. Manda fogo, Senhor, manda fogo, porque o seu povo não pode esfriar. Manda fogo, Senhor, manda fogo, porque o seu povo não pode esfriar. Manda fogo, Senhor, manda fogo.